Mas essa noite a vibe bateu forte, que deu medo e foi estranho. Depois do amor escapar da sua boca, eu te amo. Cancela o sentimento, nem fala que me ama. A gente acorda junto, não estraga tudo, não traz o coração pra cama. Cancela o sentimento, nem fala que me ama. A gente acorda junto, não estraga tudo, não traz o coração. Agora, DJ Roger Mix Produções. DJ Roger Mix Produções. Olhando nos seus olhos, sem que nada de cópias. Dei todo o meu amor somente para ti. DJ Roger Mix, você é meu mundo de amor e paz. Desfaz toda essa mala, não se vá, amor. Te peço de joelhos, fique por favor. Meu amor, ele é de amanhecer. Você já ouviu falar? É o DJ Roger Mix. Não mate essa paixão de tudo que vivemos por alguém que nem te conhece. Não se deixe levar por tudo que dizem, só me deixe provar a todos os que querem nos fazer o mal. DJ Roger Mix, DJ Roger Mix, olhando nos seus olhos que nunca menti, dei todo o meu amor somente para ti. DJ Roger Mix, você é meu mundo de amor. Desfaz toda essa mala, não se vá, amor. Te peço de joelhos, fique por favor. Angélica Chavalier, a rainha da sofrência. Não se deixe levar por tudo o que dizem, só me deixe provar a todos os que querem nos fazer o mal. DJ Roger Mix, DJ acabar. Mas eu não esqueço esse teu jeito de me conquistar. Momentos que passei contigo foram tão bons, mas sem você pareço a nota fora do tom. E a tristeza invade o meu coração. Felicidade é você quem traz. Quando estou com você, eu sinto aquela paz. Se estiver sozinho, eu vou aí te encontrar. Prova daquele amor que só você sabe dar. Fala no seu ouvido que eu só sei te amar. Eu não aguento. Que não dá não. No meu peito bate saudade, solidão. Em cada momento eu grito o seu nome.